DJ Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais. Vai, JC. Se dá meia volta e vem buscar. Vamos pro baile, Daniel vai ter. Daniel Vídeos.